A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas são as matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Uma coisa que eu e o Walter primamos desde o início do Agente 86 é de fazer um podcast que seja divertido, né? Fazendo ali com que as pessoas deem risadas, se identificando com as histórias ridículas e fantásticas e também que traga uma carga de informação. Afinal, é sempre legal a gente ficar sabendo o que aconteceu no passado para a gente poder entender melhor esse presente. Isso é até um preceito científico, podemos dizer assim, né, Walter? É verdade. E dessa forma, podemos dizer que os ouvintes do Agente 86 eles se dividem em duas categorias. Aqueles que curtem saber sobre os costumes das décadas de 80 e 90, principalmente os mais jovens, né, para terem ali uma visão até antropológica, por que não? E os poucos providos de cérebro, né? E interesse ali que houve nessa merda apenas pra dar risada dos dois idiotas aqui. É verdade. Bem, aí vocês façam um exame de consciência pra saber em que categoria cada um de vocês se encontra. Mas o tema deste episódio vai nos fazer compreender como o mundo mudou no aspecto político e geográfico. Pois ali nos anos 80 a gente tinha uma União Soviética, né, que era gigantesca. Tínhamos uma Alemanha Oriental, a Tchecoslováquia, sim, né? E também não havia o Tocantins aqui no Brasil, vejam vocês. Então é isso, minha gente. Por mais chato que possa parecer uma aula de geografia com a dona Yara, era minha professora. É mesmo? Era. A minha era a Suzana, cara. Eu tenho certeza que ela usava drogas pesadas. Eu acho que todas. E ela tinha pelo no sovaco. É um clássico das professoras de geografia. E o tema, obviamente, será geografia política dos anos 80 e 90. A renúncia de Mikhail Gorbachev e o fim da União Soviética. Vamos falar agora ao vivo de Moscou com o repórter Pedro Bial. Acabou. A União Soviética, criada em 1922 como o primeiro Estado comunista da história, agora é só isso, história. No começo, cara, dessa noite, como todos sabem, eu era um nerd ali, né, na minha época de escola e prezava pela busca do saber. Eu sempre ouvia nas aulas, Alexandre, um ou outro aluno imbecil que não conseguia acumular conhecimento da mesma maneira que acumulava suspensões, né? Dizer, né, ali quando era indagado sobre alguma matéria que ele não fazia ideia, né? Quando algum professor fazia alguma pergunta que ele não sabia responder, este aluno imbecil falava: "Não sei, professor, mas eu nunca vou precisar disso na minha vida." É verdade, cara. Era um clássico essa resposta. Era resposta padrão de um estúpido. Vai ganhar um zero bem redondo. Exatamente. Aí eu ficava pensando com a minha cabeça de CDF, né? Seu filho da puta, com a vida que você vai levar trabalhando no crime, você não vai precisar saber disso mesmo. Né? Só vai precisar saber que a ponte João Dias divide a periferia do restante da cidade. Exatamente. Aí os anos se passaram. Chegou o século XXI, e agora eu acho que quem diz isso de uma aula de geografia estava completamente certo. É, porque as coisas mudaram. Tudo mudou. Nada daquilo que a gente aprendeu faz sentido. Eu fiquei um tempão ali pra saber como funcionava a porra da União Soviética. Era um trabalho tanto estudar só a União Soviética. Exatamente, foi o maldito, separou aquilo em 15 países. Aconteceu também com o Muro de Berlim, enfim. O que eu aprendi hoje serve só para limpar o rabo. E era o segundo mundo, né? A União Soviética mais alguns poucos eram... Porque existia o primeiro mundo. Sim, e nós terceiro mundo, né? Exatamente. E o segundo mundo a gente sabia que era a União Soviética e mais uma meia dúzia de outros e tal. Meia dúzia não, tinha bastante. Naquela época tinha. Tinha muito, de verdade. O ouvinte Samuel Camargo diz que quando o Muro de Berlim caiu e uniu as duas Alemanhas, o avô dele... que era um ex-pedreiro, já senil, inclusive, uhum. O avô do Samuel. Lesadinho. E ele achou que a Alemanha fosse algo perto ali de Itaquera, manja. Aí ele disse assim que o avô foi pego saindo de casa com a carteira profissional embaixo do braço, dizendo que iria pedir emprego na demolição do muro. Imagina a cena. Meu neto, eu vou lá com essa picareta pra derrubar o muro. Será que é vivo o amor? Me empresta um passe. Será que é vivo ainda o avô do Samuel? Deve estar trabalhando na obra do Itaquerão hoje. É engraçado mesmo, né? Que ali nos anos 80, o emprego era muito mais difícil como é hoje. Os índices, hoje o Brasil deve estar beirando aí uns 8, 10% de desemprego. Sim. Acho que a gente chegou a bater 30%. Eram números absurdos. Exatamente como está a Espanha hoje. É Espanha. O mundo é pequeno, né? Antes vocês estavam por cima, fazendo torada. Não davam emprego para os nossos dentistas. Exatamente. A gente aqui rapando o cu com a unha. Agora tome, chupa Espanha. E existiam muito esse lance mesmo. Daí você ia na busca dos subempregos aí, né? Todo Exato. Mundo tentava de tudo e tal. Tava lendo uma vida de camelô. De bicos mais bicos. E buscar difícil. Coisa no Paraguai e revender Avon e por aí. A ouvinte Ticiane Dias falou que hoje é professora de geografia e que dói os ouvidos quando ouve, em dias atuais, as expressões primeiro, segundo e terceiro mundo. Que a gente tava falando. Afinal, essas expressões caíram ali com o fim da União Soviética. Ela mandou um e-mail gigante, Alexandre Moreira. Cheio de impressões. Correção de prova. Exatamente. Quando ela tinha ali entre os 13 e os 18 anos. Isso realmente, Alexandre, é o que ela escreveu, me impressionou muito. Ela fez uma análise bem embasada, particular de uma jovem erudita, né? Que ela foi ali naquela época. A gente meteu o pau nos ouvintes no começo do programa e a gente tem um ouvinte desse quilate. Mas tem um porém, Alexandre. Eu acho que a nossa ouvinte Ciane só foi ver um homem nu ali com uns 30 anos. Tá no pacote. Pois pelo que ela escreveu, a vida sexual dela começou um pouco tardia. Brincadeira, viu, Ciane? Ela falou que foi... se casou logo aos 20 anos. Como a gente já disse, hoje o que era terceiro mundo, metade virou emergente, a outra metade continua na mesma latrina, né? Sim. Ô, Walter, aqui no Brasil a gente teve a divisão do estado de Goiás, né? Que era um estado muito grande, realmente. Muito grande, tornou-se dois estados, né? Isso, transformando-se em Tocantins. Porque sempre quando o estado é muito grande, tem aquele problema de a capital é longe e as verbas vão se diluindo ali pelo meio do caminho e tal, né? E foi através de um plebiscito, assim como aconteceu com o estado do Pará agora há pouco tempo atrás, tentaram dividir o Pará em três. Isso. No Pará teve uma negativa, né, e Tocantins, pimba, aprovaram. Exatamente, o Pará agora foi horrível, porque os nomes Carajás e Tapajós mais pareciam nomes de Carlos Gurgel do que nomes de estados. Acho que foi por isso que a galera não votou. Verdade. A ouvinte Laura Camapuã falou que o tio dela tinha dois orgulhos na vida. O primeiro era torcer para o Vila Nova e o segundo era ser goiano. Em 1988, a cidade de Gurupi, que ele morava, deixou de pertencer ao estado de Goiás. Olha só que problema que ele teve. E daí passou a integrar as cidades do novo estado de Tocantins. E o velho teve uma bilola tão grande. O que é bilola, Walter? Bilola é quando o sujeito fica transtornado. Ah, tá. E ela falou que ele teve uma bilola tão grande que acabou vendendo as propriedades por preço de banana e se mudou pra Hidrolândia, no estado de Goiás, só pra continuar a torcer ali pelo seu clube, o Vila Nova. Cara, eu gosto tanto desse nome, Hidrolândia. Hidrolândia. Eu nunca botei meus pés em Hidrolândia, já fui pro... Já fomos, né? Eu, Alexandre? Já fomos pra Goiás. Fomos a trabalho pra Goiás num programa de rádio que nós tínhamos. Fomos, inclusive, dar palestras, né, Alexandre? Verdade. Na Universidade de Goiás, enfim. O nosso supracitado ouvinte, vereador Alexandre, certa vez foi fazer uma pescaria no cu do Tocantins. Nossa. E foi uma merda. Primeiro que o lugar escolhido para fazer o acampamento, né, não tinha estrutura alguma e tiveram que passar uma semana cagando em buracos. Um dia eu ainda vou falar sobre cagar em buracos. Você vai acampar e tem que levar uma machadinha. E daí você fica constipado e a machadinha só faz peso. Uma pá. Porque a machadinha era pra cortar. Era pra cavar o... cortar o rabo. O rabo do macaco? Exato. Então, e o pior, Alexandre, que eles contrataram um motorista com uma van novinha em folha. E no momento da locação, o dono barra motorista da van perguntou: é só estrada de asfalto, né? Aí todo mundo respondeu em coro, né? Claro que é. Claro. Ah, pra Tocantins? Cara, 300 quilômetros de estado de terra, saca? Costela de vaca. Nossa, cara. destruiu a van do cara inteiro. Imagina. E a van era novinha, cara. Chegou um bagaço. Tiveram até que parar pra umas duas vezes pra apertar os parafusos, senão ela desmontava. Diz que o motorista voltou chorando. minha van! Cara, bom, a gente tem uma rodovia no Brasil, que é a Transamazônica, né? Que até hoje não viu 2 metros de asfalto. Verdade. E imagina, se uma rodovia... É, desse gabarito, até hoje não tem asfalto, imagina as outras estradas vicinais e tal. O ouvinte Jefferson Merria, ele disse que o primo estava na Europa nos anos 80 e soube que Praga, capital então da extinta Tchecoslováquia, virou República Tcheca e também virou a Eslováquia. Tudo isso em 1990. Diz ele que era um lugar excelente para diversão sexual e envenenamento por álcool. Veja só. E como ele estava em Berlim, achou uma excelente ideia conseguir o visto e se mandar para lá. Embarcou de trem por volta da meia-noite, mas como não compreendia muito bem o idioma, acabou pegando o trem para a Iugoslávia. Se confundia muito, isso dava muita nota 5 naquela época. Mas tem milhares de quilômetros entre um país e outro. Mas o país esse, né, que obviamente não tinha visto para o que ele queria, e ele acabou sendo preso. Ele apanhou até da bicheira nas feridas. Cara, pegar uma bicheira na Iugoslávia é uma boa história pro teu currículo, né? Posteriormente, o primo foi deportado. E falando em Iugoslávia, o Walter, obviamente, deve lembrar do Petkovic, né? O famoso Pet, que era um jogador iugoslavo, fez muito sucesso aqui no Brasil, principalmente pelo Flamengo, alguns outros clubes cariocas. Ele já havia jogado uma Copa pelo seu país de origem, a Iugoslávia. Sim. Mas aí a Iugoslávia se extinguiu. E ele tentou a naturalização brasileira aqui. Acho que conseguiu. É, e reivindicou o direito de jogar pelo Brasil, pela seleção brasileira. Numa Copa do Mundo? É. Mas ele não pode, ele já tinha jogado pelo Iugoslávia. Exatamente, todo mundo fala isso, né? Não, se você jogou por um país, você não pode jogar pelo outro. Não precisa nem jogar uma Copa. Se você jogou algum jogo oficial pelo país, não adianta o cara tentar se naturalizar para jogar pelo outro país. Acontece que ele dizia, não, mas a Iugoslávia não existe mais. Ô, galera, Facebook, todo mundo já sabe, Agente 86, dê um curtir lá na nossa página e você também fica sabendo quais serão os próximos temas. Você pode também dar um toque pra gente pra temas de memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O nosso e-mail pra você mandar, então, esses temas e também histórias, como muitos ouvintes fizeram nesta edição, é o falecom@agentinho86.com.br. Toda segunda e quinta-feira tem historinhas maravilhosas do passado da gente e de vocês cá. Alexandre, você já ouviu falar na Estônia? Sim. Estônia é um país fantástico, maravilhoso. Eu pretendo conhecê-lo em breve. Fica ali perto da Finlândia e fez parte da União Soviética. Sim, era um dos países da URSS. Exatamente. Eu passei as décadas de 80 e 90, que trata o podcast A Gente em 86, numa pequena cidade da Grande São Paulo. E veja você, Alexandre Moreira, logo que a Estônia ficou independente, criou-se na minha modesta cidade um consulado da Estônia. Mas peraí, consulado é muito maior do que a embaixada, não é? Não, ao contrário. Ah, não, a embaixada é maior que o consulado. Exato. Mas um consulado da Estônia? Exatamente. Não. Sim. Deve ser uma velha polaca que tem lá e você tá falando que é um consulado, cara. Quase isso. Modestas instalações. Ah. Tá, mas é o consulado mesmo? É o consulado. Peraí, você acha ou você tem certeza? Certeza, absoluta. Ah. Engraçado que ninguém na cidade sabe disso, né? Que tem um pedaço da Europa Oriental dentro de Itapecerica da Serra. Que maluco, cara. Exatamente. Afinal, dentro do consulado, né? É um pequeno território da Estônia. Se a gente entrar lá, a polícia não pode pegar a gente? Olha aí que isso é interessante. E eu, quando tinha aí uns 20 e tantos anos, contei isso pra um amigo meu. É. Que ficou maluco da cabeça. Queria ir lá. É, aí certa vez, ele tava muito bêbado, né, em uma festa que era perto dessa casa, né, que era o consulado, e ele acabou arrumando uma confusão na festa. É. E saiu correndo pela rua, de uma gangue de assassinos correndo atrás dele. É. Aí ele foi correndo em direção ao consulado, chegou, pulou o muro já pra pedir asilo político. Na primeira pedalada no muro, meu amigo, já uma mão puxou ele pra baixo. Podia ter um husky se ferindo lá dentro pra ferrar com tudo. Mas ele apanhou, meu amigo. Um cirurgião teve que repaginar o nariz dele.